Cast. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. Meu nome é Erli e a partir de hoje eu venho trazer conteúdo para que você participe, entenda, evolua no que é o RPG. Eu vou trazer de uma forma simples, concisa, direta e clara para que todos fiquem bem tranquilos. A minha ideia é exatamente que o RPG saia desse mundo fechado, desse nicho específico do nerd, do pessoas que conhecem ou nunca vão conhecer. Eu venho para trazer para todo mundo esse conteúdo, que não é necessariamente novo, mas ele é um conteúdo que a partir de hoje eu pretendo que chegue na mão de todo mundo e que muitas pessoas gostem da ideia de conhecer o RPG, levar ele para outras pessoas e assim fazer com que essa cultura tão boa chegue a muitos lugares. E eu conto com vocês para que esse podcast, para que o nosso canal, para que a nossa página no Face, para que tudo seja levado para frente, para que todos conheçam, gostem e sintam a emoção do que é o RPG. E eu vou começar hoje falando para vocês sobre a história e um pouco da difusão do RPG e principalmente o início dos papéis. Futuramente eu pretendo em outros episódios trazer com um pouco mais de aprofundamento cada etapa que o RPG exige e que ele mostra pra gente. E aí vocês vão verem que, além de tudo, RPG é um jogo, sim, mas ele é um jogo que tem muito mais do que só diversão por trás dele. Então, sem mais delongas, vamos lá. O que é o RPG? A história do RPG diz que ele surgiu no ano de 1974. O primeiro lançamento foi o jogo de Dungeons & Dragons, criado por Gary Gygax e Dave Arneson. No início, o D&D era só um complemento para outro jogo de peças de miniatura chamado Chainmail, criado em 71 pelo próprio Gary Gygax e Jeff Pirn. Praticamente junto com o D&D, foi lançado um outro jogo mais complexo, que já mostrava um outro tipo de abordagem para o RPG. O jogo se chamava Empire of Petal Throne, também lançado pela produtora Tactical Studios Rules, essa depois comprada pela Wizard e por fim pela Hasbro, em 75. Focando suas histórias nas lendas medievais, para novas criaturas de raças inspiradas em lendas astecas, egípcias e em povos da antiguidade, foram criadas até novas línguas para que os jogadores se comunicassem como aquelas raças. Mesmo as regras sendo praticamente iguais ao do D&D, o jogo tinha uma abordagem totalmente diferente. E isso só viria a reforçar a tese de que o RPG poderia ser tanto um jogo divertido para adolescentes, como uma grande representação elaborada do que poderia abordar as mais diversas experiências. Em 80, o D&D já era um enorme sucesso. Em 83, o jogo deu origem ao desenho que veio para o Brasil com o nome de Caverna do Dragão. Depois disso, vários outros sistemas com vários outros temas foram lançados, até derivando o RPG de mesa para o LARP, que trabalha a narrativa com interpretação e figurinização, onde os jogadores fazem realmente as ações dos personagens. E também os card games, que hoje rodam o mundo como Magic the Gathering, e os mais recentes RPGs eletrônicos, que também tem uma gama de divisões, como por exemplo o MMORPG. RPG, Role Playing Game. RPG é um jogo de interpretação de papéis ou personagens, com o intuito de promover o divertimento através da criação, desenvolvimento e participação de uma história de forma colaborativa que está sendo narrada, baseada em um sistema de regras e uma ambientação, onde as escolhas dos jogadores determinarão o rumo que a história irá tomar. O RPG é normalmente um jogo colaborativo, mas tem suas vertentes competitivas. Tem como função básica gerar um grupo para que participem juntos de uma história. Essa história pode ser um único episódio, ou até vários, sendo separados em sessões. Essas sessões são compostas basicamente por três figuras comuns: um narrador para a história, jogadores para participar dela e, por último e não menos importante, um conjunto de regras que podem ser pré-selecionadas de um livro ou até criadas na hora do jogo. Essa tríplice é o que sustenta um bom RPG, pois sem o narrador, o RPG não tem um norte comum. Sem jogadores, não há jogo. E sem regras, o seu jogo pode sofrer em alguns momentos problemas de discordância e falta de parâmetros, o que pode fazer perder o principal ponto do RPG, a diversão. Sempre o foco do RPG deve ser a diversão, afinal, um jogo que não é sobre perder ou ganhar, e que não é para te divertir, de que te serve? E já colocando os pingos nos is, essas três bases são responsáveis para que o divertimento aconteça. Então, não espere que um bom livro de RPG garanta tudo o que você precisa, ou até que o seu narrador seja o único responsável por chamar a galera para jogar, ou até que precise ficar pedindo para que os jogadores façam algo. Essa responsabilidade é de todos, não como um peso, um trabalho, mas como uma forma de lembrar que todos trazem divertimento para o jogo. E você também vai fazer com que o jogo fique muito bom. Pode acreditar, nos próximos episódios aprofundaremos em cada uma das funções e como desempenhar bem elas, para ter boas histórias de RPG e diversão por várias mesas. Resumindo, as bases, as regras, trazem os parâmetros que definem onde, quando, qual e porquê, trazendo nela as descrições físicas e não físicas de tudo, e regrando assim como as coisas funcionam, para que não fiquem arbitrárias e desequilibradas. Por sua vez, os jogadores têm por situação, usando as regras, criarem seus personagens, preferencialmente com alguma história, caso o sistema utilize. E aprenda, no manual de regras, não só como usar seu personagem, mas como interpretar a base do que escolheu para fazer. Mas claro que a ideia da diversão é poder fazer o que quiser, e poder com seu personagem dentro de uma coerência que a própria história pode explicar. É claro, o narrador tem como função básica reger a orquestra, fazer com que as regras tragam divertimento ao jogo, usando elas da melhor forma, narrando de forma imersiva e direta, e ser o juiz, caso as regras sejam inconclusivas em algum ponto. Afinal, existem duas coisas que sempre acontecem num jogo. A mentalidade dos jogadores evolui a ponto de que nem sempre as regras suprem todas as ideias. E a regra de ouro deve ser mantida sempre pelo narrador, para que não se perca o porquê de estar jogando. Então, temos que essa pirâmide construída por essas três paredes levam um jogo divertido, forte e que pode trazer muitas situações inusitadas, emoções fortes. E claro, o RPG sempre foi uma forma de socializar com pessoas que gostam do mesmo tema, então é uma ótima forma de fazer novos amigos. O RPG é só um jogo? Bom, sim, ele é só um jogo. Como o futebol, é só um jogo também. Mas se pergunte, jogar futebol muda sua vida de alguma forma? Sua saúde? Suas práticas? Seu cotidiano? Seu círculo social? Pois é. O RPG tem dois pontos que eu considero maravilhosos para a vida, e desde que eu conheci eles, há muitos anos, entrei de cabeça e incentivo a todos que façam o mesmo, pois fazem muito bem para a vida. É claro que a curto e longo prazo, vocês vão sentir que o sorriso aparece mais vezes para vocês assim. O primeiro é a sociabilidade. O que o RPG proporciona, pois você está jogando uma fantasia, mas está se relacionando diretamente com pessoas, se adaptando a como elas divergem e convergem. E o principal, o fato de que a desenvoltura que você adquire com o tempo no RPG, para se livrar de problemas, para interpretar uma pessoa diferente da sua, o conhecimento que você acaba tendo que adquirir para desempenhar um bom papel, é tão denso e grandioso, e a busca por todos esses fatores vai acrescentar e muito para sua vida, fora do RPG também. Afinal, conhecimento é para a vida. E se RPG traz conhecimento, podemos concluir que RPG faz você crescer como pessoa. Essas são as minhas considerações finais desse primeiro episódio. É um episódio curto, eu tinha só esse resumo para passar para todos vocês. Eu confesso que, com um pouco de receio, faço esse primeiro episódio, afinal tem tanto material na internet, tem tanta coisa para se ler, para se buscar, para se mostrar, para se ver em vídeos. Eu sinceramente vejo que não é difícil de achar algo, mas talvez seja difícil de achar algo que qualquer pessoa entenda. E a minha busca com mestres de aluguel não é exatamente um trabalho, mas sim uma forma de mostrar que o RPG ele é não só uma brincadeira, não só um jogo, mas ele é algo que pode realmente melhorar a vida de alguém, e ele é algo que pode acrescentar muito para as pessoas no seu dia a dia, principalmente. Ele pode mudar o jeito de uma pessoa de ver a vida. Até onde eu sei, sempre que você consegue ver novos horizontes, você vê o quanto o mundo é grande e belo. Existem várias adversidades que fazem com que a gente pense coisas difíceis da vida, pense em coisas ruins até da vida. Mas eu posso garantir para vocês, por meio desse podcast, por meio desse episódio, vocês podem, tanto para vocês quanto para quem vocês passarem, estar levando uma palavra boa de que o RPG pode fazer com que sorrisos sinceros, situações boas de verdade, principalmente conhecimento, façam a diferença na vida das pessoas, inclusive na sua. Seja você um jogador experiente, seja você um jogador novato, busque, aprenda e descubra o RPG. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Esse é o primeiro episódio do Mestres do Cast. E nos vemos no nosso próximo episódio. Até mais. Thank you.